os olubitos, sempre alerta, da melhor vontade, aquela, aquela, Mowgli caça, Mowgli caça, mata Sherkin, mata Sherkin, arranca-lhe a pele, arranca-lhe a pele, ha, ha, ha, ha, ha, ha.